Portal do Arrocha. Sucesso pra mim, Mochida e a Marques. Semoniza ao vivo em Goiânia. Eu não sou capaz de te esquecer jamais, pois em você encontro a minha paz. Eu nem sei quem sou sem o teu amor. Sempre vou te lembrar aonde quer que eu vá. Eu vou fazer de tudo sempre por nós dois. Eu sei que um dia vamos encontrar depois. A gente vai se amar e eu te esperarei pra gente se amar mais uma vez. Você é meu gás, te amo demais. As melhores lembranças só você me traz. Saudade ficou, o tempo nos afastou, mas mesmo assim não paro de te lembrar. Essa canção é sua, eu fiz só pra você. Versão mais linda que eu consegui escrever. O tempo vai passar e eu te esperarei. Pra todo sempre em vida eu te amarei. Você é meu gás, te amo demais. As melhores lembranças só você me traz. Saudade ficou, o tempo nos afastou, mas mesmo assim não paro de te lembrar. Essa canção é sua, eu fiz só pra você. Versão mais linda que eu consegui escrever. O tempo vai passar e eu te esperarei. Pra todo sempre em vida eu te amarei. Eu te esperarei. Pra todo sempre em vida te amarei.